coração, meu brother. Ia ganhar um troféu. Campeão é só me fazer raiva, me tirar do sério e já se tornou o motivo das minhas cachaças. Ela é confusão em pessoa e no meu coração só fez estrago. Mas dessa vez eu terminei de boa e sabe qual foi o resultado? A desgrama da minha ex, peguei, tô pegando e pegarei. Depois de tudo que ela me fez, peguei, tô pegando e pegarei. Sabe a desgrama da minha ex, peguei, tô pegando e pegarei. Depois de tudo que ela me fez, pegando e pegarei. Ela nunca perde a vez. Isso é Diogo Xandão Music, a mix que você respeita. Tamo junto. Ela merecia ganhar um troféu. Campeão é só me fazer raiva, me tirar do sério e já se tornou o motivo das minhas cachaças. Ela é confusão em pessoa e no meu coração fez tanto estrago. Mas dessa vez eu terminei de boa e sabe qual foi o resultado? Sabe a desgrama da minha ex, peguei, tô pegando e pegarei. Depois de tudo que ela me fez, tô pegando e pegarei. Sabe a desgrama da minha ex, peguei, tô pegando e pegarei. Depois de tudo que ela me fez, peguei, tô pegando e pegarei. Sabe a desgrama da minha ex, peguei, tô pegando e pegarei. Depois de tudo que ela me fez. A desgrama da minha ex, peguei, tô pegando e pegarei. Depois de tudo que ela me fez, peguei, tô pegando e pegarei. Ela nunca perde a vez. Sucesso, Márcia Felipe! Thierry!